Confesso que eu não vi você sem teu cheiro no meu cobertor. Ai, que vontade de fazer amor. Eu vou agora te mandar mensagem. O meu emoji, eu sei que você sabe. Carinha de malvado, um rosto triste e outro de safado. Oh, baby, só mais uma vez. Senta no colo do seu ex. Senta no colo do seu ex. Oh, baby, só mais uma vez. Senta no colo do seu ex. Senta no colo do seu ex. Que tá amor gostoso que a gente já fez. Você sabe, carinha de malvado, um rosto triste e outro de safado. Oh, baby, só mais uma vez. Senta no colo do seu ex. Senta no colo do seu ex. Oh, baby, só mais uma vez. Senta no colo do seu ex. Senta no colo do seu ex. Que tá amor gostoso que a gente. André Cedês, o moral de Bicoara.